Europa 083, Salvador Approach, Copedentro, stand for Santa Clara 050 via Bomb, arrival to cell 1018. Dan 3484, chama agora o centro Recife, 125 décima 1, no caso negativo, 128 décima 3. 151, 12835, Recife, chama 3484. Suba para o meu pé, circuito padrão lá no 7, reporte base para final, altimetro 1018. Circuito padrão, eu estou no 018, Delta Power de Fox. Confirma motorizado para quem emitir a pista no zero, vento 130 graus, 05 horas. Cruzado PGL na 12, da Confirma em forma. Altimento agora no 0 no 9. 10, 19 horas. Passando em fome do QM 227, CGL agora 97. Afirma, CGL 97, deu forte forte. Circula esquerda, direto na perna 200 da 10, é forte girando base para a esquerda da 17. Perna do vento da 10, reportará girando base da 17, dando forte forte. ILS final approach runway 10, descent to 2006, after set 1019, report established. Copy, sir. Descend 2000 feet on profile. I call you established ILS runway 10 of 083. That's correct. autorizado a tocar emitido pistola 0, vento no 40 graus 07 nós. Autorizado PGL 10, dá para de fogo. Os 33, subo para o número 10, curva esquerda, ingresso na perna 200 da pista 1-0. Perna 200 da 1-0 para 1-7, deu um forte. Salvador, SMA 322, sócio, na frente da 1-0. SMA 322, autorizado online, da pista 1-0. Anima a TN 0, SMA 322. Afirma, anima a TN 322. Anima a TN 322. Informa Papa 28 Alfa, mantendo a perna 200 da pistola 0 ao número 10, sem interferência com seu eixo de decolagem. Pistola 0 livre, decolagem autorizada, pistola 0, vento no 40 graus, 07 faz. Pistola 0, decolagem, pistola 0, 6322. 10 para 083. 10 para 083, contact North Tower, 18, that's now 95. Fishing Tower 1895, Europa 083. Alpha 083, full service, ILS runway 10. Alpha 083, Fatima First, and weather navigated to an H109. Traffic Papa 28 Alpha maintaining downwind leg runway 10 at 1000 feet. Continue the approach, Alpha 083. Oceanema 322, decolamos 35, voo no 208, controle. Salvador 08, controle 63, descer. Delta Papai do Fome, pouso autorizado, 17, vento no 40 graus, 079. Pouso autorizado, 17, Delta Papai do Fome. Underground 37, contact ground 121 decimal 9. 2. Contact ground 121 decimal 9, Rafael 083. Papai Uniforme, no sol aos 39, está autorizado o backtrack até a base. Chama Cisno 3, boa noite de fazer chegada BF para 4.000 pés, ajuste 1099. Salvador 63, 22. Prossiga. Solicito número final 370, senhor. Tem que aguardar. Se tiver fácil pro Chibeto, tá autorizado e chama o táxi. É isso, é o que você quer, cara. Vai em pé e reporta o táxi. Você tá 3815. taxi, o TAN 3895 está com 20. Luiz 14, aborda o TAN no Daniel com 3 horas e 40 horas. TAN 3895, CS, táxi via pátio, Índia, reposta ponto espera para decolar. Certo, reposta ponto espera para decolar, o TAN 3895. TAN 3895, autorizado a decolar, na 10, venta 150 graus, meia dúzia norte. TAN 3895, autorizado a decolar, na 10, TAN 3895. Chané 63, 13, 13 para 2006, autorizado e ele é terceiro, ponto estabilizado. Leaving Mac in 230, gate 10, exit clearance to Miami, on request, please. Okay, Mac 230, expect more 10 minutes for the ATC clearance. Prepare departure Momo, transition Nini. Okay, Roger, we'll respect the Momo and the Nini. 8-1-5, decolada 5-5, chame o controle 120 decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, o TAN 3-2-5, tu escuta. 3-2-5, contato radar, tudo via, sendo essa voo para o nível de voo 340. Ok, via São Rono para o 340, o TAN 3-2-5. Autorizado, Valeta. Ok, certo, Lida. Agora eu tenho conta na sua função feitiça. É, que não escuta. Localizador, CNM 3-1-5. CNM 3-1-5, CNM 3-1-5. 3-1-5, autorizado, Mótica. Mótica, 3-1-5, obrigado. CNM 3-1-3. Pouso autorizado na 1-0, o vento é 1-4-0 graus, 0-4 nós, e o ajuste no 0-1-9. 29, livre pouso para o CNM 3-1-3, obrigado. Controle Salvador, boa noite, está 3-3-0-5, 2-1-200 para 2-5-0. Com informação aqui, como vai a presença na Proditap, o Bonet? É 3-3-0-5, boa noite. Pista via para o nível de voo 050, está autorizado o Itap, para que você possa chegar da Bonet 1. Ativa da presença de Itap para o 050. 315, chame o seu 35 na frequência 95.11, alternativa 22.35. Confirma 25, 1-0-2-2-3-5, 3-2-1-5, obrigado, boa noite. Por favor. Obrigado. Alpha 230, tower. 230, ready, copy. Roger, sir. It's clear to Miami. Flight level 360 via Alpha 220 until Tango Romeo Sierra after final flight 10 route. Departure from runway 10 left turn. Mono departure and then Nini transition. Departure frequency 120.8 and scope route 5001. American T30, we are clear to Miami. Flight level 360. Departure is going to be, it's upper Zulu, 20 to Tango Romeo Sierra, then the flight plan route. It's runway 10, left turn on departure, the Momo departure, Nenim transition, the frequency 120.8, squawk 5001. America 230, ready back to school at. Report for pushback and start up. Roger. Lista para 2006, adicional 09, livre da retorno de altitude em taxi, reposta estabilizada no localizador. 1015, adicional 09, lista para 2000. Só confirme, desconsidera a altitude em taxi e vai tomar estabilizada, tá? 3305. 3305, cotejamento correto. see you? Yeah. Ok, e vem informar 07. estabilizou, tá? 3305, tá visual. Tá, 3305, chame tudo, frequência 098, vem ser mal lado. 295, 3305. Request pushback and report from Texas, America 230. Autorizado pouso na 10 vem até 140 graus, 05 nós, o ajuste é 109. 109, autorizado pouso, pistão na 0, tá 3305. Fox Golf Victor, aguarde só um instante a cópia, autorizado a acionamento e reporte para a cópia. Negativo, senhor, ainda está pronto, eu preciso só copiar, então vou aguardar e ligar a mão novamente. Ok, aguarde só 2 minutos, seu plano ainda está sendo processado, em 2 minutos eu chamo para a cópia. No solo 1-6, táxi via Alfa e chame para ingresso na Juliette. Táxi Alfa, vai chamar para ingresso na Juliette, na 330. Botar o Fox Golf Victor, cópia. Autorizado Guarulhos, o nível 430, via Tuzulu 10 até Taubaté, a decolagem da 10, ou melhor, corrigindo, da 17, a saída é São Bruno, transição Mótiva, o controle 120 decimal 8 e o transpondo 5004. Salvador, Guarulhos, 4-3-0, final, 3-1-1-0, salva até final, vou decolar na cabeça 1-7, salva 1, saída, direção Mótica, 1208.6, saída 5.